mas vão direto ao seu coração. As vozes que machucam, sinal de neone. Dói só de pensar que em outra vida eu possa não ser seu amor. Dói só de pensar te perder pro tempo que a gente sonhou. O que eu quero dizer pra você entender é olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você. Alô, meu parceiro Gerley, churrascaria o rancho. Alô, Nunes, alô, Jotinho, alô, Jássica, minha empresária. Sofre daí que eu canto daqui, bebê. Dali Leone. Quando nascer nosso primeiro filho, quero que tenha seus olhos. Já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça, no nosso apê. Me desculpe se estou indo rápido demais. Não se assuste com meu jeito, a minha intenção é só viver, viver você. Não abro mão. Tô sentindo que é amor no tic-tac do meu coração. Dói só de pensar que em outra vida eu possa não ter seu amor. Dói só de pensar te perder pro tempo que a gente sonhou. O que eu quero dizer pra você entender é olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você. Portal do Arrocha. Desculpe se estou indo rápido demais. Não se assuste com meu jeito, a minha intenção é só viver, viver você. Não abro mão. Tô sentindo que é amor no tic-tac do meu coração. Dói só de pensar que outra vida eu não possa ser seu amor. Dói só de pensar te perder pro tempo que a gente sonhou. O que eu quero dizer pra você entender? Dói só de pensar que outra vida eu não possa ser seu amor. Dói só de pensar te perder pro tempo que a gente sonhou. O que eu quero dizer pra você entender é olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você. É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você.